melhores. Mas minha Mercedes é, minha empresa é uma das fortes. E não fecha com mané, qualquer um que diz que tá na correria. Mas só cresce na vida se acertar na loteria. Mesmo assim ainda se afundaria, perderia até a família em troca de umas drogas. Bebe de outras porcaria, fácil viciaria em falsos elogios. Que vem de rostinho bonito, espíritos frios. Subiu, nunca mais viu tio, foi a jogada perfeita. O herói que ser vilão caiu no encanto da sereia. Que almeja sua riqueza e vira uma celebridade. Vagabundas, vem você à porta da oportunidade. Maior parte se foda, viver não é ter dinheiro, é saber com quem correr. A vida não é um passeio, parceiro. Passei sufoco e agora dou o meu melhor. Prazeroso ser louco, pras melhor ao meu redor. Olha só, eu te falei que nada aqui é alugado. Conquistei mesmo tendo que apertar a mão dos falsos otários. Só que ainda não me sinto satisfeito. Acho que dava pra ter feito melhor de outro jeito. Meu defeito me tornou um milionário. Ludibriei o tempo, meu presente é meu passado. Te apresentando o futuro numa forma de esporte. Dizem que eu sou maluco, descarrego minha neurose. Se meus manos estão bem, eu estou bem. Se minha família está bem, eu tô também. Serra na geladeira, o verde deixa os loucos sem. Mulher bonita e viva a cidade, as notas de 100. Se meus manos estão bem, eu estou bem. Se minha família está bem, eu tô também. Serra na geladeira e o verde deixa os loucos em. Mulher bonita e viva a cidade, as notas de 100. Vivo pra que os bons momentos sejam imortais. E pra que tudo que me gaste ensine cada vez mais. Eu sei que quanto mais eu piso, mais elas se apaixonam. Quanto mais eu finjo ser fiel, mais elas se enganam. Minhas sombras viciadas querendo uma overdose. Minha língua tá afiada, represento no reporte. Não é logo desde moleque, os tempos de escola. Na pista hoje decola, console cheio de dólar, cheio de joia, parecendo um joalheiro. Minha carteira tem um mundo ao invés de ter dinheiro. Mas mantenho o pé no freio enquanto a XT rala a placa, deixando elas excitada, querendo pra minha casa, fico chapa. A culpa não é minha deles serem os comuns. Me ver passar na pista flutuando de R1 ou de X1, viajando como jato. Orgulho minha mãe que não criou nenhum otário. Se meus manos estão bem, eu estou bem. Se minha família está bem, eu tô também. Serra na geladeira, verde deixa os loucos em. Mulher bonita e viva a cidade, as notas de 100. Se meus manos estão bem, eu estou bem. Se minha família está bem, eu tô também. Serra na geladeira e o verde deixa os loucos em. Mulher bonita e viva a cidade, as notas de 100. Ok? Ela ama minhas tatuagens e minhas coisas ilegais. Eu amo suas massagens e outras coisas que ela faz. Rapaz, bem diferenciada de qualquer mulher. É a primeira gata que eu vejo pra ter bom pé. Pois é, só quero minha grana e minha família ao lado. Não pense que eu tô iludido, cansei de ser enganado. É só gato, tô sendo cobiçado por várias meninas. Me vê passar de nada, na minha frente ela se atira. Não é mentira, é que hoje em dia não adianta ser bom moço. Se eu fosse qualquer um, meu esperma não era valioso como ouro. Me sinto frio como gelo, de coração vazio, feliz curtindo com os parceiros. Se meus manos estão bem, eu estou bem. Se minha família está bem, eu tô também. Serra na geladeira, verde deixa os loucos sem. Mulher bonita e viva a cidade, as notas de 100. Se meus manos estão bem, eu estou bem. Se minha família está bem, eu tô também. Serra na geladeira, o verde deixa os loucos em. Mulher bonita e viva a cidade, as notas de 100. Ok?